tema de hoje é mente sã e corpo são. Então, primeiramente, eu separei alguns temas aqui do nosso evangelho para que a gente possa ler e discutir em cima disso. Então, o que é a mente, né? A mente não é uma parte física do nosso corpo. A mente é uma parte imaterial, onde se processam todos os pensamentos que brotam em nós. E de que maneira isso acontece? De que maneira isso influencia o nosso dia a dia? Então, uma pequena parte que diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Então, para a gente começar a entender, mesmo o pensamento, ele tem forma e ele consegue gerar mal ou situações que geram um desequilíbrio, chegando até ao nosso corpo. Essa frase de mente sã e corpo são, ela é tão antiga quanto o tempo de Jesus. Pesquisando, a gente vê que isso aí é de um poeta romano lá dos anos primeiros do nosso calendário. Então, já naquele tempo, eles já tinham essa visão de que a mente, ela tem influência direta na nossa saúde, no nosso corpo, nas nossas diversas situações de vida. E é o que eles tentam nos colocar. Ainda aqui dentro ele diz, dentro do Evangelho: o pensamento, ele primeiro, ele tem diversas maneiras de acontecer. Todos nós temos pensamentos bons e ruins que passam pela nossa cabeça durante o nosso dia. A questão é de que maneira que a gente trata isso, de que maneira que a gente dá vazão a esses pensamentos. Primeiramente, se a gente fosse já um espírito bem adiantado, esses pensamentos talvez não brotassem de uma maneira tão eficiente, tão costumeira em nós. A gente não teria tanto esses acessos. Mas como a gente ainda está em aprendizado, em evolução, eles vêm. E o que que nós fazemos quando eles surgem? Muitas vezes a gente consegue, já tendo um discernimento, tendo um certo equilíbrio, ou determinadas situações, a gente consegue, não digo bloquear eles, mas consegue evitar ou ter um movimento contrário. Surge uma ideia ruim, vamos dizer assim, e a gente já consegue pensar: não, isso não é certo, isso não é bom, pensar de tal pessoa isso, ou desejar um mal ao que quer que seja, né? Isso então a gente consegue às vezes já bloquear. Mas muitas vezes a gente dá vazão a isso. Esse pensamento surge e, como que completando uma vontade que a gente tem, a gente acaba então fazendo com que isso se torne uma atitude. Ela se torna uma coisa mais visível, mais física. Enquanto o pensamento a gente não vê, mas a gente pode ainda assim controlar ele. Através da prece, o que a gente consegue fazer? A prece nada mais é do que um pensamento que a gente emite com direcionamento. Cada vez que a gente faz uma prece sentida de coração e não uma prece quando a gente apenas lê alguma coisa, a gente está movimentando uma energia. E essa energia, ela vai a algum lugar. Vamos ver o que ele diz aqui. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser da qual ele se dirige. Então, através dessa evocação mental é que a gente se dirige a Deus ou aos nossos santos ou a quem quer que seja que a gente está se dirigindo. A gente está fazendo uma comunicação mental. Está fazendo uma energia boa brotar e direcionando ela para alguma coisa saudável. É o contrário daquilo que a gente viu antes. A energia dessa corrente, ela está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, às vezes, a gente faz uma oração e pensa assim, eu não consegui atingir o meu objetivo, eu não consegui alcançar aquilo que eu pedi. Por quê? Porque talvez a gente não fosse, não digo merecedor, mas talvez não fosse o momento da gente conseguir alcançar aquilo. Ou talvez a nossa insistência, a nossa, como diz aqui, ó, a nossa energia nessa corrente, ela não é o suficiente para fazer com que surja realmente essa vontade que a gente alcance aquilo que a gente está tentando obter. Então, o quanto a gente está movendo para realmente conseguir aquilo que a gente quer. Mais adiante ele diz, se dividisse os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar e outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo. Então existem males que a gente passa durante a existência, que eles já vêm, vamos dizer assim, programados, são resgates de outras existências, são situações que a gente precisa e que a gente se dispôs a estar aqui hoje passando por isso. E tem outras que elas são causadas por nós mesmos, no nosso dia a dia, através desses pensamentos, das atitudes. Então a gente vai causando desequilíbrios, vai falando coisas, e isso tudo gera energia. Tudo aquilo que se faz tem uma reação. Toda ação que se provoca gera uma reação. E que tipo de reação que é? Depende do tipo de coisa que a gente está fazendo. Através das atitudes, através das palavras e através dos pensamentos. Então o que, que a gente está movendo? Se a gente parasse para pensar durante o nosso dia, no final dele, fizesse uma análise daquilo que a gente realmente produziu, pudesse ver o quanto de coisas boas e coisas que a gente poderia fazer diferente. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue, então, trabalhar de uma forma a que a gente tenha mais proveito, né? Que a gente não perca tempo nessa existência e consiga fazer com que ela seja mais útil. Tem uma frase que todo mundo já ouviu e que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Por que que diz isso, né? Porque quando a gente está, vamos dizer assim, desatento mentalmente, a gente recebe influências, né? Boas e influências ruins. A quais delas a gente vai dar vazão? Então depende muito, né? Quando a gente está, vamos dizer, à toa na vida, a gente acaba se guiando muito pelos nossos sentidos, a satisfação dos sentidos. E isso acaba nos levando, às vezes, para lugares que a gente não gostaria de ter ido. Então, a observância disso acaba sendo benéfica para nós mesmos. Ocupar nossa mente com coisas que odiamos só toma espaço que poderia ser ocupado por coisas que amamos. Então, uma pequena inversão. Se nós pensamos em coisas boas, nós não estamos dando oportunidade para que outras coisas que de repente não são boas ocupem um lugar na nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia. É aquela questão de prática, de praticar sempre as mesmas coisas. Se eu pratico o bem, eu estou dando menos espaço para que outras influências acabam acontecendo. O contrário também é verdadeiro. Então, como se diz às vezes, eu não faço mal, mas se eu também não faço o bem, eu estou deixando um espaço aberto. Então, o que se quer é o quê? É que a gente consiga produzir coisas boas. Realmente faça, tenha ação sobre essas coisas, não simplesmente deixe que elas aconteçam, deixe a Deus dará. Uma outra frase, me diga o que ocupa a tua mente e eu te direi quem é teu Deus. Então, ainda em cima disso, os nossos pensamentos, eles dizem aquilo que está dentro de nós, aquilo que está, né? Muitas vezes se diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa. A gente controla essa parte, não consegue falar, mas a gente tem aquilo ali dentro. Então, trabalhar melhor isso, compreender melhor isso, ter um certo domínio sobre os nossos sentimentos, na maneira de que, quando eles surgem, que a gente possa analisar e não simplesmente deixe que eles aconteçam. Por que que eu estou sentindo determinada coisa? Que sentimento é esse? É bom? É ruim? É bom para quem? É bom por quê? Então a gente consegue fazer disso, tornar a vida, acho que mais simples, porque a gente não vai ficar tão à mercê dessas emoções que nos acabam nos derrubando muitas vezes, nos colocam ou numa euforia ou numa depressão, e ao mesmo tempo com disciplina, para que a gente possa às vezes chegar aonde a gente realmente quer chegar, aonde a gente precisa chegar. Falei de mente até agora, na questão, como diz o título, mente sã, corpo são. Se a gente parar e pensar, como eu disse, o tipo de pensamento que brota todo dia na nossa mente, o que acontece com isso? Pensamentos negativos. Eles não ficam simplesmente passando e sem uma consequência maior. O pensamento negativo, ele vai tomando um espaço, ele vai nos envolvendo de determinada maneira, através, no início, de uma energia, só que isso acaba se tornando físico. Se a gente for fazer uma foto da aura, ali com a Rosa, a gente vai ver na nossa foto que existem cores e muitas vezes espaços em branco na energia que nos circunda. O que é isso, então? Isso já está começando a partir e a querer aparecer na questão física nossa. Então ali muitas vezes a gente consegue identificar e tomar atitudes para que a questão física não sofra ao ponto dessa invigilância nossa. Então a gente consegue ver, ó, a questão tal não está boa. Então tu deve mudar junto com a foto. Ela sempre faz um pequeno receituário onde a gente pode ver algumas partes, alguns sintomas que estão ocorrendo. E em cima disso, fazer uma retomada do nosso rumo. Aqui nesse outro texto aqui que tinha ali em cima, ele diz assim, ó, automatizar condutas negativas não é saudável, e menos ainda, abater-se por sensações de negatividade ou decepção. Automatizar condutas negativas. Então, muitas vezes a gente faz o quê? A gente se acostuma a determinados tipos de pensamentos e acha que isso é normal. Então a gente está sempre meio para baixo, pensando em coisas que não são boas, né? Às vezes com um determinado acontecimento a gente já pensa naquilo que pode acontecer de ruim, ao invés de mover uma energia contrária a isso. Não que vá mudar às vezes, mas o que a gente está alimentando dentro da gente. Então é a negatividade. Aprender a pensar, aprender a sentir e, como consequência, aprender a nos comunicar com nós mesmos, com o que nos rodeia e com o universo. Então parece até estranho a gente dizer isso. Aprender a pensar. A gente já ouviu falar que a mente, ela tem uma capacidade bastante grande e a gente utiliza dela muito pouco na nossa vida. E hoje em dia a gente está sempre preso a alguma atividade que não nos dá o tempo para a gente realmente ordenar os pensamentos. Então a gente está sempre fazendo uma coisa atrás da outra e isso faz com que a gente sempre fique meio ligado, mas ligado em coisas que não são boas. Então a gente está, na verdade, desligado da nossa essência, e é o que a gente tem que tentar buscar através desse pensamento, cuidar com esse automatismo de condutas negativas e aprender a pensar, a conduzir o nosso pensamento de forma mais clara, mais objetiva e mais disciplinada. Começa por aí, começa pelo pensamento. Se a gente consegue controlar isso, a gente vai ter uma vida, um dia, inicialmente, mais tranquilo, a gente vai se sentir mais ligado, vai começar a ter mais calma no nosso dia a dia, que a gente às vezes quer paciência, quer calma, mas a gente não faz nada para que isso aconteça. Então, a gente tem que puxar as rédeas da nossa vida para ter o domínio sobre ela, para que as coisas, quando aconteçam, a gente possa saber: fui eu que causei, então agora eu tenho que resolver.